Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015. Destaques de hoje. Tiririca disse durante a posse: Câmara não é tão organizada quanto um circo. Renan Calheiros é reeleito e presidirá o Senado pelos próximos 2 anos. Polícia apreende 320 quilos de maconha no interior do Rio Grande do Norte. Canadá espera libertação imediata de jornalista da Al Jazeera, no Egito. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Sol e chuva a qualquer hora do dia no litoral de São Paulo, Vale do Paraíba, na Zona da Mata de Minas Gerais e Centro-Sul do Rio de Janeiro. O ar continua seco e o tempo fica firme no norte de Minas e no centro-norte do Espírito Santo. Sol, calor e chuva a partir da tarde nas demais áreas. Região Norte. O sol aparece em toda a região. No Amazonas, centro-sul do Pará, centro-norte do Tocantins e no litoral do Amapá. Pode chover a qualquer hora do dia e o céu fica sempre com muitas nuvens. Nas outras áreas, chove à tarde e à noite de forma isolada e passageira. Região Nordeste. Sol sem chuva no interior de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e na maior parte da Bahia. Sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora no litoral norte, entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, e no centro-sul do Maranhão e Piauí. Sol e chuva rápida nas demais áreas, incluindo oeste e sul baianos. Região Sul. Instabilidades que chegam do mar deixam o céu com muitas nuvens e provocam chuva a qualquer hora do dia no litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Sol, calor e rápidas pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Região Centro-Oeste. Em todo o Centro-Oeste, o sol brilha forte pela manhã. Faz calor e as nuvens ficam carregadas e há previsão de pancadas isoladas de chuva entre o final da tarde e o início da noite. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O PT, partido da presidente Dilma Rousseff, ficará sem cargos na mesa diretora da Câmara, após ver o deputado Arlindo Quinaglia de São Paulo ser derrotado por Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, na noite deste domingo. O partido perdeu ainda a disputa para uma das suplências. O Partido dos Trabalhadores terá apenas a vice-presidência do Senado a ser ocupada por Jorge Viana, do Acre. Interessado em ganhar a disputa para a presidência da Câmara, o PT não indicou nenhum candidato indicado oficialmente para os demais cargos da mesa, assim como fez também o PMDB. Apenas o petista Wellington Prado concorreu à suplência, mas por conta própria, sem aval de seu bloco, e ainda assim perdeu. Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, levou o cargo ao concorrer por fora, também como candidato avulso, e obter 187 votos. Quem também saiu candidato avulso e se deu bem foi Giacomo, do PR do Paraná. Ele obteve 322 votos, suficientes para bater Lúcio Valle, do PR do Pará, e conquistar a segunda vice-presidência. Mourão já tem apoio de 22 parlamentares. Direto de Rondônia, chamamos agora Edilson Peroni. O nome do deputado estadual Mourão de Carvalho, do PP, se consolida como o único a presidir a Assembleia Legislativa para o próximo biênio. Até esta sexta-feira, a 2 dias da posse às eleições da nova mesa diretora, 22 parlamentares já haviam declarado apoio. Fizemos um trabalho sempre buscando o consenso e somando forças com deputados eleitos e reeleitos, independentes de partido ou da posição de cada um. Na tarde desta quinta-feira, 29, Mourão recebeu em seu gabinete os deputados eleitos Lazinho da Fetagro, do PT, e Laerte Gomes, do PEM. Eles estão aqui comigo, mas somam no nosso projeto desde o início, atuando com os demais parlamentares nesse processo de aproximação e de trabalho em conjunto. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Polícia apreende 320 quilos de maconha no interior do Rio Grande do Norte. Reportagem de Francisco Silva para o Jornal Brasil Notícias. Uma operação conjunta da Polícia Federal e do Grupo Tático Operacional e da Polícia Militar de Caicó apreendeu na tarde do último sábado, dia 31, em Jardim do Seridó, aproximadamente 320 quilos de maconha. A droga estava em um caminhão que vinha de São Paulo. O motorista, um potiguar de 56 anos, foi preso em flagrante. A ação aconteceu quando os policiais realizavam barreiras ao longo da divisa RNPB, visando coibir ilícitos na região. Por volta das 16 horas, no trevo de acesso a Caicó, foi dado ordem de parada ao motorista de um caminhão baú que trafegava sozinho e, ao ser indagado sobre o conteúdo da carga, mostrou-se visivelmente nervoso. Desconfiados, os policiais então procederam uma vistoria na carroceria e logo encontraram vestígios de maconha em meio a tonéis. De imediato, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com o veículo para o Fórum de Caicó, onde uma minuciosa busca foi feita e ali encontrados um total de 297 tabletes de maconha que estava acondicionado em caixas numeradas. Durante o seu interrogatório, o suspeito declarou que trabalha fazendo frete e estava em um posto de combustível em Guarulhos, São Paulo, no último dia 28, quando a pessoa desconhecida lhe propôs R$400 para levar uma carga de vidro até Natal. Ele disse que aceitou e o seu contratante ficou de ligar durante o trajeto para informar o local exato onde a mercadoria deveria ser entregue. Autuado por tráfico interestadual de drogas, o motorista foi encaminhado para a Penitenciária Estadual do Seridó, em Caicó, onde deverá permanecer à disposição da Justiça. Esta foi a maior apreensão de maconha feita este ano no Rio Grande do Norte. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Neste domingo, deputados e senadores iniciaram a nova legislatura. Os trabalhos começaram com a posse dos 513 deputados às 10 horas. 198 tomaram posse pela primeira vez. No Senado, Renan Calheiros foi reeleito presidente. Na Câmara, a presidência ficou com Eduardo Cunha. Os deputados também encerraram a votação para os outros cargos na mesa diretora. Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, será o primeiro vice-presidente. E Giacomo, PR do Paraná, o segundo vice. Beto Mansur, do PRB de São Paulo, será o primeiro secretário. Felipe Bornier, do PSD do Rio de Janeiro, o segundo. Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, a terceira secretária. E Alex Canziani, do PTB do Paraná, o quarto. O PT ficou sem cargos na mesa. Foguetório do lado de fora da Câmara comemorou a eleição de Cunha. Os fogos duraram quase 5 minutos. Governo saiu derrotado da eleição da presidência da Câmara e não conseguiu eleger Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo. Júlio Delgado, do PSB de Minas, recebeu 100 votos e Quinaglia, 136. 2 votos foram em branco. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, os novos deputados e senadores tomaram posse neste domingo. Esta é uma oportunidade raríssima de ver estes personagens num domingo preenchendo totalmente o Congresso Nacional. Se vocês acham estranho o ano bissexto, congresso cheio em fins de semana é mais raro ainda. Maluf, Tiririca e outros personagens lá estavam a enfeitar os assentos do Legislativo. Renan Calheiros, Romero Jucá, Romário e outros também estavam nos assentos azuis do Senado. Festa! Uma verdadeira festa! Porém, além disso, o dia foi de tensões ao extremo. Mesmo buscando reeleição para o cargo uma quarta vez, Renan Calheiros não tinha absoluta certeza da vitória. Havia um cisco no olho chamado Luiz Henrique, do mesmo partido, mas avulso, para tentar estragar a festa. Pretensão justa, mas que não deixa de ser uma estratégia para legitimar o ato de eleição de Renan. Se não houvesse concorrência, ficaria até monótono, sem graça, suspeito até reconduzir Renan. O mesmo que já foi processado e teve que renunciar ao cargo para não ser cassado. Acusação, pensão para uma ex, paga por empreiteira. Mas Renan foi eleito. E vamos tê-lo conduzindo o Senado mais uma vez. Diriam os mais céticos que cada parlamento tem o presidente que merece. Com o que? Concordamos. Tensão no limite também para a eleição do novo presidente da Câmara. O governo apostou errado e perdeu. No desespero, de última hora, tentou rifar a candidatura de Arlindo Quinaglia, buscou acordo. Mas, com a certeza da vitória com mais ou menos dificuldades, Eduardo Cunha não topou e foi eleito. O petista teve, inclusive, menos votos do que supunha o governo e os seus apoiadores. Podemos afirmar com absoluta convicção de que esta foi uma grande derrota para Dilma e seu governo. Mesmo fazendo parte da base aliada, Eduardo é considerado desafeto. Arrisco afirmar que a partir de agora, não mais. Não pelas suas afirmações de que vai governar a Câmara com imparcialidade e que não vai criar dificuldade para o governo. Balela buscou a eleição para submeter, desta vez com mais rigor, a barganha com o governo. Terá mais poder para exigir mais do que o fez como líder do PMDB. Meus caros ouvintes e leitores, com as eleições de Renan para a presidência do Senado e Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, o país corre sérios riscos. Não que qualquer um dos dois irá apoiar um até possível pedido de impeachment de Dilma por tudo o que está sendo exposto de corrupção e desmandos. E até com mais detalhes sobre a responsabilidade dela e de seu mentor Lula. Mas não se poderá, com certeza, excluir da cabeça deles a verdadeira espada de Damocles que o tema representa. Ela vai ter que ceder mais. Por tudo isso e muito mais, pior do que está, fica, parodiando frase da primeira campanha de Tiririca para a Câmara Federal. E ontem, ele, lá estava, lépido, sorridente, requisitado para selfies juntamente com Maluf, inclusive. Sim, eles estão no novo Congresso. Lembra então das proféticas palavras do Dr. Ulisses? Se vocês acham este Congresso ruim, esperem até vir o próximo. Ele veio, tomou posse ontem, e por mais 4 anos, com o seu voto, inclusive, infelizmente. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Faremos mais um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. Agora com novo nome, óleo de avestruz Supremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9 encontrados neste produto podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Supremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Candidatos do Partido Socialista PS e da Frente Nacional FN, extrema direita, passaram neste domingo para o segundo turno das eleições legislativas parciais no leste da França, consideradas uma antecipação do que poderia ocorrer nas eleições provinciais de março. A candidata da FN, a eurodeputada Sophie Montel, situou-se na liderança do pleito em Doubs, à frente do socialista Frédéric Barbier, segundo fontes dos dois partidos, que se apoiam em resultados provisórios, embora os definitivos não vão inverter esta ordem. O candidato conservador da UMP, partido do ex-presidente Nicolas Sarkozy, foi eliminado no primeiro turno, ficando em terceiro lugar. O avanço da FN, em um contexto de participação extremamente baixa, não surpreende, mas sim a qualificação de um candidato do Partido Socialista, pois ele enfrentava outros 4 candidatos da esquerda neste primeiro turno. Este resultado confirma uma certa recuperação de popularidade do PS no poder, após os atentados do mês passado em Paris. O segundo turno para substituir Pierre Moscovici, ex-ministro da Economia, nomeado comissário europeu, será celebrado em 8 de fevereiro. governo canadense disse nesse domingo que espera a pronta liberação do jornalista egípcio-canadense da Al Jazeera, Mohamed Fahmy, depois da liberação da expulsão do Egito de seu colega de trabalho australiano, Peter Greste. O ministro das Relações Exteriores canadense, John Baird, disse estar muito seguro de que o caso da Fahmy será resolvido rapidamente. O jornalista australiano foi preso em dezembro de 2013, junto com Fahmy, acusados de ter instalado, sem autorização, um escritório de trabalho no quarto de um hotel do Cairo. Os dois jornalistas foram condenados em junho de 2014 e entre 7 e 10 anos de prisão. John Baird esteve no Egito em meados de janeiro para tentar conseguir a liberação de Fahmy. Em seu comunicado, Baird e Lini Eiliki, encarregada dos assuntos consulares, garantiram que continuam trabalhando estreitamente com o governo egípcio para conseguir a libertação. A Embaixada do Canadá no Cairo continua prestando a assistência necessária a Mohamed Fahmy, disse Eliki. Vários atentados foram executados neste domingo nas cidades nigerianas de Gombe e Potiskum, nordeste do país, enquanto os combates continuam entre o grupo islamita Boko Haram e os exércitos de Chad, Nigéria e Camarões em Gamboro e Maiduguri, mais a leste. Duas explosões aconteceram na cidade nigeriana de Gombe, capital de estado homônimo, matando pelo menos 5 pessoas, segundo testemunhas e fontes militares. O primeiro ataque ocorreu no mercado de Souá, Kassouá, e nele morreram 2 pessoas, segundo uma testemunha, Mukhtar Abani. Pouco depois, um terrorista jogou a moto que dirigia em uma instalação de controle militar na área de Kassouar Katako, matando um soldado e outras 2 pessoas, segundo outro testigo, Musa Badamassi, e uma fonte militar presente no local. Os atentados não foram reivindicados até o momento, mas a cidade de Gombe já foi alvo de ataques em outras ocasiões. Na última, um terrorista se imolou em um mercado, matando 5 pessoas. O promotor do Tribunal do Vaticano, Gian Piero Milano, denunciou um aumento das práticas deletivas no Estado, onde em 2014 foram registrados desde incidentes menores a casos graves de pornografia infantil. Segundo Milano, o Estado do Vaticano passou de ser um pequeno enclave para se tornar um território cada vez mais permeável às influências da globalização, afirmaram neste domingo a agência iMedia e a imprensa italiana. O Vaticano tem 44 hectares e cerca de 800 habitantes, uma população composta por cardeais, núncios, sacerdotes e guardas suíços. Em 2014, foram registrados vários escândalos e o fiscal afirmou que foram abertas 2 investigações por posse de material pornográfico de menores. Um desses casos envolve o ex-núncio na República Dominicana, Josef Welolowski, contra o qual o Vaticano iniciou em setembro um processo penal. O funcionário também se referiu ao inquirente aumento da criminalidade financeira e da corrupção, depois que em 2014 o Vaticano abriu uma investigação por má administração de fundos contra 2 altos funcionários do Instituto para Obras de Religião, o Banco do Vaticano. Milano também lamentou a preocupante alta dos delitos de tráfico de droga, pelos quais foram detidas 6 pessoas. A nova rede de notícias, propriedade do multimilionário príncipe saudita Al-Walid bin Talal, iniciou suas transmissões neste domingo no Bahrein, um objetivo de competir com a Al Jazeera, originária do Qatar, e Al Arabiya, de capitais sauditas, mas baseada em Dubai. A primeira emissão de Al Arabi, com sede na capital de Bahrein, Manama, deu um espaço ao líder do principal grupo de oposição xiita do país, Jalil al-Marzuki, que criticou o decreto anunciado no sábado, pelo qual o reino tirou a nacionalidade de 72 pessoas que participaram dos protestos. A presença da oposição, representada pelo partido Al-Wefaq, mostra a vontade da emissora de dar uma cobertura equilibrada da atualidade. A nova rede emprega 280 pessoas em 30 países e responde, segundo seu diretor-geral, Jamal Khashoggi, a uma necessidade real de ter um canal independente e imparcial. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo. Voltaremos dentro de instantes. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Mais de 2.000 convidados participaram da posse dos deputados. Direto dos estúdios da Rádio Câmara, para o Jornal Brasil Notícias, Luiz Cláudio Canuto. Mais de 2.000 convidados participaram da posse dos deputados federais. A organização contou com dezenas de servidores da área de relações públicas e cerca de 100 policiais legislativos. Diferentemente de outras posses, desta vez uma série de barreiras foram instaladas por toda a Câmara para direcionar o acesso a cada um dos 9 tipos de credenciais criados especialmente para a ocasião. Cada deputado pôde trazer 4 convidados, 2 para assistir à cerimônia num telão no Salão Negro e 2 que deram acesso a telões no auditório Nereu Ramos ou em uma das 16 salas de comissões que ficaram abertas aos convidados. Outros 2 adesivos de hologramas foram usados por autoridades e convidados de parlamentares que tiveram acessos especiais ao plenário e às galerias. Como explica o servidor da Câmara, Davi Miranda, por determinação do Corpo de Bombeiros, as galerias tiveram apenas 200 lugares ocupados. Tem capacidade para acomodar confortavelmente 400 pessoas, mas não tem capacidade para tirar essas pessoas em caso de pânico, por isso que foi limitado a 200 pessoas. Alguns familiares de deputados tiveram dificuldades, como Ilídia Mansur, esposa do deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo. É que a gente tem que trocar o convite para ter acesso à galeria por um botão específico. É meio tumultuado, porque às vezes a pessoa pensa que com o convite já tem acesso. E não tem, tem que trocar aqui com o a credencialzinha para poder entrar. Segundo Davi Miranda, esse tipo de episódio foi comum. Algumas pessoas chegam, não entendem por que ela é familiar, ela é irmã do deputado que está tomando posse, é filha do deputado e não pode ter acesso ao plenário, não pode ter acesso à área do evento, né? A vontade era que todos tivessem, todos os familiares, todos os amigos correligionários tivessem todo acesso amplo para comemorar com o deputado esse momento importante. Mas a capacidade da casa não permite, né? Então a gente teve que fazer essa limitação. No Salão Verde, um cordão de isolamento separou jornalistas e convidados de autoridades e deputados. O deputado Sérgio Reis, do PRB de São Paulo, comentou a sua impressão sobre o novo cargo. Agora eu sou um deputado. Até estranho, turma. Deputado, como vai? Falei, pô, a turma me chama de Serjão, pode chamar de Serjão. Não, é deputado. Tá bom, tô importante, olhando aqui, pode entrar onde quiser. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, veio a caráter, com roupa típica do Pampa Gaúcho, ou seja, sem paletó e gravata, como manda o regimento interno. No passado, ele chegou a passar dificuldades por isso. Olha, na verdade, no meu primeiro mandato, eu já vim assim, aí eu não fui compreendido. Insistiram, persistiram, me botaram para fora e eu voltei para dentro. Teimei, então eu vim de novo, de bota, bombacha, guaiaca, lenço, até porque isso para mim é consenso. E é vestindo desse jeito que em Brasília, de novo, vou abrir o peito para dizer tudo o que eu penso. Desta vez, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pôde entrar no plenário e tomar posse sem problemas. Reeleito ao segundo mandato consecutivo, com mais de 1 milhão de votos, o deputado federal Tiririca, do PR de São Paulo, afirmou estar mais confiante para a segunda passagem pela Câmara. Estou feliz em ficar mais 4 anos aí. Tive um mandato sem nenhuma falta. Apresentamos muitos projetos que não foram aprovados porque quem não depende da gente, mas o trabalho foi muito bacana. Você sabe que fui massacrado, mas dei a resposta trabalhando, rebateu o ex-palhaço, afirmando já estar mais adaptado à casa. Tiririca admitiu ter sentido dificuldade no início da última legislatura, porque a casa não é tão organizada quanto o circo. Os 3 primeiros meses foram difíceis, porque vocês veem, uma escola e aí chega aqui, se assusta. A gente vem de uma escola circense. O circo é uma coisa organizada. Tem hora para entrar, hora para sair. Aqui, enquanto um está discursando, o outro não está nem aí. E até você entender que funciona assim, se incomoda. Sou muito pontual, muito certinho, tanto que tenho carreira brilhante como comediante, comentou o ex-palhaço. A sessão de posse dos deputados teve início às 10 horas. Foi presidida por Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro. Reeleito e responsável por tomar o juramento dos 513 congressistas. Durante o discurso, Teixeira lembrou nomes de deputados ilustres, como Adalto Lúcio Cardoso, Célio Borja, Rubens Paiva e Ulisses Guimarães, e disse que todos os deputados têm o mesmo mandato a cumprir. Novos deputados conhecem a estrutura de apoio ao trabalho parlamentar. Direto da Rádio Câmara, Marcelo Larcher. Novos deputados foram recebidos neste sábado na Câmara para um primeiro contato com os trabalhos do Legislativo. Eles assistiram palestras sobre a organização interna do órgão e sobre como são feitas as leis e o trabalho de fiscalização, que será exercido por eles a partir da posse como deputados federais. Para a deputada Leandre Dal Ponte, do PV do Paraná, foi uma surpresa achar tanta estrutura na Câmara, e ela acredita que isso deve facilitar seu trabalho em defesa da saúde, sua principal bandeira. Chegando aqui, a gente se depara, assim, num primeiro momento, uma insegurança muito grande, mas a partir deste evento a gente percebe o quanto a casa tem estrutura, o quanto a gente tem de apoio, né, para o mandato parlamentar. Então fiquei assim bastante tranquila e estou bastante otimista para que a gente possa fazer um grande trabalho. Toda a população também talvez não conheça isso, a estrutura que a Câmara tem na questão de assessoria parlamentar, né, as pessoas altamente qualificadas, então a gente pode ter a segurança que a partir do momento que você apresenta um projeto, ele vai estar seguindo toda a questão legal, constitucional, né? E também de benefício à população. Eu fiquei bastante feliz em saber que a Casa dispõe desse serviço para os parlamentares. Para o deputado Carlos Gomes, do PRB Gaúcho, que já foi deputado estadual, o trabalho não é novo. É preciso encontrar uma forma de dar respostas aos eleitores que estão insatisfeitos com o papel dos deputados. A impressão que nós temos, deputados, fomos estaduais e alguns vereadores, que não foi o meu caso, é que esta casa, ela é emperrada, ela é muito lenta e por esta razão muitas questões que o povo brasileiro aguarda, espera as respostas que eles esperam, não acontece, se torna uma frustração, tanto para o eleitor que elegeu representante cheio de esperança, como também para alguns deputados que vêm com essa esperança, que vêm com esse objetivo, com esse propósito de gerar o resultado esperado lá na ponta. O diretor-geral da Câmara, Sérgio Sampaio, apresentou os números dos trabalhos na Casa, que no último ano aprovou mais de 2 mil propostas. Segundo Sampaio, a Casa tem um orçamento de quase 5 bilhões de reais, tem 19 mil trabalhadores e chega a receber, num único dia, mais de 30 mil pessoas. Isso aqui é uma cidade, né? Os números são superlativos, desde o seu orçamento até o número de pessoas que aqui trabalham, que aqui transitam, uma casa extremamente aberta, que recebe cerca de 30 mil pessoas, que tem um corpo técnico extremamente qualificado, muita gente aqui dentro, todos os dias. Então isso realmente impressiona algum. A casa que aprova mais de 2 mil proposições em um ano. Eu acho que existem poucos parlamentos no mundo que se colocam nessa condição. Novos e antigos deputados se juntaram depois para debater com cientistas políticos um dos temas mais atuais e polêmicos do parlamento, a reforma política. Para o professor Jairo Nicolau, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é preciso achar uma solução para fortalecer os partidos, aumentar a participação da população e principalmente encontrar uma nova forma de financiamento de campanhas, porque o modelo atual está falido. Para o professor Fabiano Santos, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o papel das comissões deveria ser fortalecido, com a especialização de deputados em temas específicos para gerar alternativas e complementar o que é produzido pelo governo como políticas públicas. O deputado Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, acredita que esse vai ser o desafio, porque é preciso mudar a forma como a Câmara é vista pela população. Desafios que nós temos pela frente, não só eu, mas todos os nossos colegas deputados, fazer com que a imagem do Congresso melhore perante a sociedade. Nós temos muitos problemas no nosso país, nós temos problemas de todas as ordens, na ordem tributária, na segurança, no desenvolvimento, e nós precisamos fazer algo para dar uma segurança para o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa e deve ser mais respeitado. Neste domingo, tomam posse os novos deputados para os próximos 4 anos de trabalho na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Lá. Renan Calheiros cita reforma política como prioridade. Direto da Rádio Senado, repórter Nara Ferreira. Em discurso no plenário neste domingo, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, lembrou que o Senado aprovou uma ampla reforma política há 12 anos, mas lamentou que as mudanças não tenham sido votadas na Câmara dos Deputados. Há 12 anos nós aprovamos aqui no Senado Federal uma reforma política ampla, complexa, dificílima, que infelizmente não andou, mas tenho certeza que agora andará, na outra casa do Congresso Nacional, para, na sequência, nós consultarmos a sociedade. Renan defende que a população seja ouvida sobre reforma política em um referendo. Não fazendo um plebiscito e entregando a competência constitucional do Legislativo, mas votando a reforma e fazendo um referendo para evitar a desmoralização e corrigir os desgastes da política. A única ação cabível, repito, é votar a reforma. Vamos melhorar a política para que a política ajude a melhorar o Brasil. O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, que disputou com Renan Calheiros a presidência da Casa, destacou que a reforma política é uma pauta urgente e deve ser aprovada neste ano. Novas regras de absoluta transparência no financiamento das campanhas eleitorais para que ela vigore já na próxima eleição. E construir a vontade majoritária para votar outros temas, como duração dos mandatos e reeleição. Essa tarefa é urgente, é inadiável. Outra prioridade citada pelos senadores é o combate à corrupção. O governo anunciou que vai enviar ao Congresso Nacional um pacote de medidas que prevê punição mais rigorosa e confisco de bens de quem enriquecer ilicitamente. E na retomada dos trabalhos legislativos, um dos primeiros itens previstos para a votação é a Lei Orçamentária 2015. Apesar do decreto do governo fixando o salário mínimo em R$ 788, o Congresso poderá aumentar o valor para R$ 790, como aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. Também entre as propostas que aguardam deliberação no plenário do Senado está a reforma do Código Penal, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Nara Ferreira. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.